Pastores à noite ouviram as mais belas canções. E quando quase todos dormiam, anunciaram o rei. Até Belém eles viajaram, onde o encontraram. Numa manjedoura resplandeceu. O Senhor do amor nasceu. O Senhor do amor nasceu. Com ouro e mirra e doce incenso vieram adorar. Lá estava o Salvador do mundo com amor a irradiar. Com estrelas o céu brilhou para os que buscavam o rei. As trevas são como a luz do sol. O Senhor do amor nasceu. O Senhor do amor nasceu. Nasceu um milagre de amor há muitos anos atrás. Um dom divino de valor nasceu, Senhor do amor. No meu coração entreste de Jesus, Filho de Deus. E que seja sempre em meu coração, seu amor nasceu. Em meu coração, seu amor nasceu. Say